Deus está dizendo: ainda não é o fim. Chegou a sua vez. Levante a cabeça pra seguir. Está tudo acabado. Você está sozinho e ninguém está do seu lado. Meu filho, estou te vendo, guardando a sua vida do perigo. Alguém me disse que você é um perdedor. Vai te ver de pé. Sou poderoso, eu sou Jesus.